O Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e o IEF, Instituto Estadual de Florestas, assinaram nesta terça-feira, 13 de agosto, um termo de compromisso que prevê a instalação de energia elétrica na aldeia Jeru Tucunã, na comunidade indígena Pataxó, em Açucena, no Vale do Rio Doce. A comunidade indígena vive no interior do Parque Estadual Rio Corrente, e a energia elétrica, que será fornecida pela CEMIG, atenderá demandas importantes dos Pataxós, como explica o promotor de justiça de Açucena, Igor Peixoto Marques. Esse termo de compromisso, ele teve uma importância ímpar, porque além de atender a um pleito já antigo da comunidade indígena Pataxó, que atualmente ocupa o Parque Rio Corrente, ele abre também espaço para o atendimento de demandas semelhantes em outros parques do estado. Nesse caso, foi possibilitada a implantação de rede elétrica para atender a toda uma comunidade indígena que lá reside. Demandas como conservação de alimentos e medicamentos, né, sobretudo para os mais idosos. E há também uma escola e um posto médico que também necessita dessa energia elétrica. E antes não era possível, por conta de restrições do próprio IEF e da CEMIG. Com a edição do decreto que possibilitou a dupla afetação do parque, tornando-a também reserva indígena, foi autorizado, portanto, através desse compromisso pelo Instituto Estadual de Florestas, que a CEMIG possa realizar a implantação dessa rede de energia elétrica. Vale destacar que, ao que se tem, é o primeiro acordo nesses moldes realizado no estado. Como se disse, havia restrição por se tratar de uma unidade de conservação integral. E a partir de agora abre espaço para que outros parques que tenham situação semelhante também possam ocorrer esse tipo de acordo com atendimento dessas demandas de primeira necessidade das comunidades lá residentes. O promotor de justiça destaca também o trabalho da CIMUS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, e das demais instituições para assinatura do termo de compromisso. Esse compromisso foi possibilitado através da atuação muito eficiente da CIMUS, né, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais de Governador Valadares, através do Dr. Fábio Tavares Ribeiro, que realmente costurou todo esse acordo, realizou as tratativas junto com o IEF, com o Ministério Público Federal e com a CEMIG, e possibilitou a autorização por parte do Instituto Estadual de Florestas, o que era o grande empecilho, e possibilitou, portanto, a celebração desse acordo, permitindo, portanto, que a CEMIG possa implantar essa rede de energia elétrica lá no parque para atender a comunidade Pataxó. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.